Precisamos nos ver, ver aos irmãos, ver as pessoas de outra forma. Precisamos saber as estratégias do diabo. Mas quais estratégias? Como é que eu faço isso? Mas e se aparecer isso? Mas e se? E quando isso? Eu não preciso saber mais nada, irmão. Só precisa saber uma. A estratégia do diabo é fazer eu e você pararmos de pensar na verdade e deixarmos uma mentira ser entronizada na nossa vida. Ouvimos a palavra de Deus, mas não praticamos. Deixamos ela guardada lá na dimensão espiritual, mais mística, mais assim. Mas vamos pôr em prática estas coisas. Hoje pela manhã nós fizemos um desafio. Coloque diante do Senhor alguns relacionamentos, algumas questões que você tem vivido, nas quais você tem olhado para as pessoas e para assuntos, para questões de forma errada. E a partir de agora vai olhar da forma certa. Eu não vejo isso mais com os meus olhos carnais, estou vendo com os olhos da fé. Mas sabe o que é? Se você comprar esse terreno aqui, ninguém vem aqui, olha, longe demais da cidade. Se você fizer aqui uma lagoa, ninguém vem nesse lugar aqui, porque, olha, você está chamando o Burle Marx, você está chamando aí esse arquiteto famoso aí, ele vai construir essa igrejinha aqui, ele vai construir esse museu aqui, ele vai construir essas coisas aqui, vai gastar o dinheiro do povo à toa aqui, e isso aqui não vai dar em nada, porque é longe demais do centro. Sabe que conversa é essa? De alguns com Juscelino Kubitschek. Mas olha, você vai fazer essa avenida aqui, chamar Antônio Carlos, ela tem 4 pistas, para quê? Ninguém vem nesse lugar aqui, gente. Isso aqui é longe demais da cidade. Olha só o quanto está longe da contorno. Para com isso. Foi literalmente essa conversa que aconteceu há uns anos atrás, quando o JK queria construir a Pampulha. E construiu. E aí esbarraram lá e conseguiram segurar a Avenida Antônio Carlos até no viaduto de São Francisco, quando conseguiram mudar o plano, e hoje estão gastando fortuna para ampliar a avenida. E hoje todo mundo sabe que aqui a Pampulha é um pulinho, é uma coisa... Mas o homem tinha uma visão lá na frente. O sujeito tinha uma visão lá na frente. Por que que ele pôde empreender e aplicar, semear para frutificar lá na frente? Porque ele tinha fé, tinha certeza. Eu sei, eu estou certo a respeito de você, Tiago. Eu estou certo a respeito de você, Paulo. Eu estou certo, o Senhor está certo a respeito de você, Sheila. Deus não se confunde a respeito de cada um de nós. Deus está certo. Pode investir nele, pode aplicar. Deixa de medo, deixa de... Mas isso aqui, mas... Deixa de coisa, investe, aplica. Porque eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso. Deus também fala isso a respeito de mim e de você. Eu sei quem é Ele. Quem é Ele? Mas você viu, olha como é que está. Ele é templo do meu espírito. Foi comprado pelo meu filho com seu sangue. Pode investir. Vai dar futuro. É o que o Senhor quer que façamos, irmão. Mas o diabo está vindo, mas isso aqui... Pode ir contra ele. Mas e se você se levantar? E se você... Pode ir contra ele. Mas e se eu profetizar? E se eu falar isso e não for a vontade do Senhor? É, meu filho. Se você não sabe, se é, estuda para saber. Mas se você souber, se a palavra de Deus falar que é, então pode ir. Pode marchar. Pode falar assim, vou construir a avenida. Acabou. Mas muita gente vai ser contra, muita gente vai falar, muita gente vai discordar, muita gente sai, muita gente... Mas não importa. Eu sei o que, é que eu estou fazendo. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E é assim, a partir de hoje é assim aqui em casa. Eu é que mando. E eu não estou dizendo isso para ninguém, estou dizendo isso no mundo espiritual. Satanás, você não domina mais meu irmão. Você não domina mais meu pai. Você não, você, eu sei, você já foi vencido. Agora eu sei. E se vivemos assim, irmão, certos de que Deus já executou o que tinha que ser feito, nem quando ele vier nos acusar de alguma coisa, ele terá força, porque nós diremos, o Senhor, nem o meu Deus imputa mais os meus pecados. Ele confiou a mim a palavra da reconciliação. Deus confiou a mim. Eu não preciso nem fazer nada. Eu só preciso ser. Ser o quem? O reconciliador de Deus. Mas você ainda fala. Não importa se eu nada. Não importa nada do que eu ainda. Eu sou de Deus. e o Espírito do Senhor habita em mim. E eu estou certo sobre mim mesmo. E eu estou certo também a seu respeito. É uma posição de autoridade que não podemos guardar no andar do conhecimento intelectual, do arquivo de estudos e de mensagens. Não, nós precisamos levá-lo instantaneamente para a central de computação e alterar os programas do computador central. Eles agora vão processar assim. Como é que eu posso fazer isso? Senhor, nesta semana eu quero colocar em prática algumas coisas que estão sendo desafios na minha vida e que eu vou disparar a proclamar o que a tua palavra diz. Mas e se a coisa apertar mais ainda? Pode apertar o quanto for. Eu vou continuar declarando. Eu já venci o maligno. Eu estou enxergando de outra forma. Eu não preciso, Deus, nem te incomodar mais. Graças a Deus, filho, você está aprendendo, porque eu já não aguento mais. Esse tanto de oração, esse tanto de choro. É assim mesmo que Deus... Eu não sei, o pastor falou um negócio lá absurdo, uma heresia, que Deus falou que não precisava incomodar ele mais. Jesus mesmo falou, deixai vir as minhas criancinhas e não incomodais, porque das tais é o reino dos céus. É, criancinha, mas marmanjo que não sabe o que é, está incomodando Deus. Filho, você está de novo orando. Meu Deus. Filho, eu já liberei isso para você, filho. Filho, toma posse. Filho, você está aí de novo. Pecado. Filho, declara contra Satanás. Satanás, eu pequei de novo, mas o Senhor já me fez vencer. Ele não imputa esse meu pecado, porque acima desse pecado está o sangue de Jesus. Eu me arrependo desse pecado. E eu volto para diante do Senhor e digo, Senhor, eu vou mais uma vez caminhar com o Senhor. E eu me purifico de toda injustiça, de todo pecado. No teu sangue me lavo. E agora, Satanás, eu vou andar no Espírito. Vou tomar uma posição, uma atitude nova, diferente, porque eu não estou disposto a sair fazendo só um monte de coisa. Eu estou decidido a ser como Jesus. Por isso eu sou um discípulo de Jesus. E assim como ele fez discípulos, eu vou fazer muitos discípulos. Uma expressão que o pastor Abe usou e que eu adotei para nós. Ele diz assim, lá na nossa igreja em Santarém, nós temos alguns códigos genéticos. E diz, pode ser que você encontre alguém que esteja rateando e que não apresente ainda estas características ou alguns desses códigos genéticos, mas ele vai passar a adotá-los. O que é o código genético? São características no DNA de alguém que foi gerado ali, que são idênticas as características de quem o gerou. Fomos gerados por Cristo Jesus. Ele veio dentro de nós e ele passou a habitar dentro de nós. Porque todos os que são de Cristo, todos os que pertencem a ele, possuem agora a presença real dele como poder, e maior é ele que está em nós do que o que está no mundo. Esse é um dos códigos genéticos. Então, Senhor, acabou. Assim como o Senhor era, eu sou. Mas você, nervosinho ainda, falando... Sim, eu. E esse pecado, eu ainda vou vencê-lo. Porque nem o Senhor imputa mais esse pecado. Já foi vencido na cruz do Calvário pago. E eu vou vencer, eu vou para diante do Senhor e vou vencer. Acabou. E pensando no código genético, eu falei, Deus, eu quero isso lá para nós. Cada um dos discípulos tendo um código genético como esse, nós pensamos assim, vivemos assim, resolvemos nossas questões é assim, ministramos uns aos outros é assim, olhamos uns para os outros é assim, é característica no nosso DNA, de cada um de nós, porque fomos gerados em Cristo, então temos isso, e vamos gerando outros discípulos e vamos compartilhando entre nós, então vamos passando, contaminando uns aos outros, com esse código genético, é assim que a gente pensa, é assim que a gente vive, é assim que a gente fala, não é porque decidimos ser diferentes de todos, não, é porque a Bíblia diz que a gente tem que ser assim. Acabou.